chão. Toda e qualquer mina pode ser a Catirina. Basta sonhar com a alma nordestina. Deixa o santo baixar quando eu viro o meu apito. Batalhão pesado que liberta o meu espírito. Lá vai o meu batalhão pesado. Bicho, bicho, bicho. Eu passe no compasso do jeito que eu mandar. É só no veneno. Lá vai o meu batalhão pesado. Bicho, bicho, bicho. Eu passe no compasso do jeito que eu mandar. Com meu arrastão. Aí, grande clã nordestino, Preto Nando e toda essa galera maravilhosa, grande Chagas também, Toada. Essa tocou demais na Mirante FM aí. Valeu, valeu, Preto Nando, obrigado. Bom, grandes ofertas você encontra na Saga Kia. Procura por um SUV ou Sportage com entrada facilitada mais de 47, mais 47 de R$1.397.397,20. Sorento, entrada mais 47 de 2.360. Capacidade de 7 lugares de puro luxo. Kia Rio, sem hatch, aliás, seu hatch moderno, isso mesmo, confortável e tecnológico. Entrada mais 47 de R$993,57. Supervalorização do seu usado, troco na troca e taxas especiais. Agende sua visita e faça um test drive. Saga Kia, Casa de Amigos, Avenida Professor Carlos Cunha, Shopping Jaracati. Ligue 3198-2780. No trânsito, dê sentido à vida. Aí, mais um grande parceiro aí da gente, né? Aqui da Mirante FM, também Saga. Da Mirante FM e do Rinha do Tempo. TVN, Le Baron e Saga Kia. Que legal. Bom, agora a gente vai estar mostrando aí pra você, vai estar trazendo pra você. Deixa eu ver o quê. Ouvinte das outras rádios, se liga. Vai lá. Ouvinte das outras rádios, ouvindo heavy metal. Ouvinte da Mirante, ouvindo heavy metal. Sentiu a diferença? Mirante! Station. Pois é, mais um grande depoimento agora, dessa vez é o grande Tutuca, que também, além de um grande músico, compositor, inclusive produtor aí do Jazz Festival, beleza, um abraço, grande Tutuca, também fez parte, do time da Mirante de profissionais, trabalhou como programador aqui na Mirante FM e vai dar agora o seu depoimento aqui pra gente. Valeu, Tutuca, seja bem-vindo, meu amigo. Eu trabalhei na Mirante FM, fui programador de 87 a 89 e aprendi muito lá, tinha uma equipe maravilhosa, trabalhei com nomes como Pedro Sobrinho, Coqueiro, Cristina, Hernani Garrido, Jorge Tadeu, César Roberto, João Mar, Evandro Costa, Dulce Brito, Marquinho do Alibe, então quer dizer, tinha um time maravilhoso, Celso Borges. E outra coisa mais importante também era a liberdade que nós tínhamos, de escutar realmente a música, Chegava um disco, a gente não ia nessa da gravadora, mandava já a música de trabalho, a gente escutava o disco todo e a gente escolhia várias músicas, daquele artista para ser programado. Aprendi muito na Mirante, tenho grandes amigos, Desejo, assim, muita felicidade, vida longa, nesses 39 anos. Só tenho a agradecer tudo que a gente aprendeu juntos, Pois a gente contribuiu muito, mas também a gente só aprendeu. É uma turma maravilhosa, cabeças incríveis, Fauzi Baidum, Ademar Danilo, só gente legal. Então eu acho assim que foi uma grande equipe, E a Mirante fez escola no Maranhão, Isso é muito legal. É isso aí, olha, tamo junto, bola pra frente, que venham mais 39 anos aí, tranquilo, muito mais. Valeu, um abraço. Valeu, muito obrigado, Tutuca. E Tutuca na Mirante FM tocando e cantando aí. Só um pouquinho isso, querido. Tutuca tocando e cantando agora pra você aí. João do Vale, Pisa na Fulô. Um dia desse eu fui dançar lá em Pedreiras, na Rua da Golada. Gostei da brincadeira, Zé Caxanga era o tocador, mas só tocava Pisa na Fulô. Se pisa na Fulô, pisa na Fulô. Se pisa na Fulô, não maltrata meu amor. Se pisa na Fulô, pisa na Fulô. Se pisa na Fulô, não maltrata meu amor. Eu vi menina que nem tinha 12 anos agarrar seu par,

diagnóstico precoce faz a diferença no tratamento das doenças mamárias. Em São Luís, o iMedical realiza exames específicos como ressonância de mama, mamografia digital, ultrassonografia da mama com sonda HD de alta resolução, elastografia, biópsia mamária e marcação pré-cirúrgica. Faça seu agendamento pelo 2016-7676. iMedical, o melhor para você sempre. Biolaser, Centro de Laser e Estética Monumental Shopping, térreo, salas 3940, 3235, 9051, informa a hora certa. 13 horas e 58 minutos. Dicas do Dr. Beleza. E a pergunta que não quer calar é: quanto custa uma harmonização facial? Essa talvez seja a pergunta que mais nos fazem no consultório lá na Biolaser. E é uma pergunta muito complicada de se responder, até porque uma harmonização facial, ela pode ser um único procedimento, como por exemplo um botox, um levantamento de ponta de nariz ou um preenchimento labial, isso por si só já é uma harmonização facial, ou pode ser também um conjunto de procedimentos, você pode fazer tudo ao mesmo tempo. Agora, o que é esse tudo? Esse tudo depende da sua avaliação. É importantíssimo que você vá até a clínica e nós lá vamos te avaliar e vamos te dizer o que você pode fazer, saber quais são suas expectativas e dizer finalmente o que todo mundo quer saber, o valor. Então apareça lá na clínica, a avaliação ela é gratuita. Lá nós vamos te dar todas as informações a respeito de harmonização facial. Essa é a dica Biolaser de hoje. Dica do Doutor Beleza, oferecimento Biolaser, Centro de Beleza Estética, Monumental Shopping, térreo, salas 39 e 40. Que beleza, vamos seguindo aí com seu Linha do Tempo. Este é o ano em que a Terra parou e deixou todos de joelhos por conta de uma pandemia assustadora. Passamos maus bocados, mas o mês de setembro chegou. Logo, logo vem a primavera. E o que nos resta é viajar nos 1001 contos da Mirante FM. Uma emissora nascida e criada para revolucionar o dial. Pela qualidade de nossa geração, será sempre genuinamente maranhense e toda sua. Obrigado a você, ouvinte, que nos acompanha e também faz parte da nossa história. E como faz parte da nossa história? A gente está contando essa história com a gente, com os profissionais, os artistas e tudo mais, para você. Para você que curte a gente, que ainda não tem essa idade, não nasceu, né, há tantos anos atrás para poder ter esses 30, acompanhado os 39 anos de Mirante. Então a gente está fazendo isso durante o mês de setembro, aqui na Mirante FM, trazendo para você aí esses depoimentos, essa história sendo contada o tempo todo aqui. E mais um depoimento agora, como eu falei para você hoje, depoimento de artistas maranhenses diversos. Nós tivemos aí da geração experiente, nós estamos tendo também gente da atual geração. Agora esse é outro também que eu não posso considerar geração, nova geração não. Já tem também uma certa idade e um trabalho maravilhoso feito, né? E toca na Mirante, é um sucesso na Mirante, nosso querido Betten Hong, e fez questão de deixar o seu depoimento aqui pra gente, né, falando um pouquinho aí, parabenizando a Mirante FM. Valeu, Beto. E aí, tudo bem? Salve, Mirante FM. Beto Errong na área, passando para dar os parabéns para a rádio que está fazendo aniversário e também para dizer que fico muito feliz quando ouço ou quando dizem que ouviram a minha música tocando aí na 96. Ó, um salve, muito grato, Mirante FM, música na veia. Nós. Falou, meu querido Betten Hong, figuraça, muito obrigado, nós vamos tocar. Betten Hong, Maria de Jesus. isso aí, grande Beto Hong, Maria de Jesus, música maravilhosa, toca muito na Mirante FM. Valeu, obrigado Betinho, pelas suas felicitações. Chega de ficar na mão com sua internet, aumente sua conexão e economia com a TVN. A internet é internet 100% fibra, 200 mega por R$139,90. Eu disse internet 100% fibra, 200 mega por R$139,90. E mais, a instalação é grátis. Repetindo, instalação é grátis. Saia do mundo offline e assine a internet com tecnologia em fibra de alta performance para empresas, comércios em geral, profissionais, liberais e residenciais. É inovação, tecnologia e qualidade para você. Procurando conexão e economia? Assine já. TVN 3199-7270. Passou o recado? Tá aí. Muito obrigado, TVN, Lebaron, Saga Kia, nossos patrocinadores do Linha do Tempo. Vem mais depoimento aí! Linha do Tempo. Linha do Tempo. Acredite se quiser. Você sabia que a construção de bloco é a construção feita no carnaval? Acredite se quiser. Esses, né? É ótimo, hein? Você sabia, Mário, que era aí? Construção de bloco era no carnaval? Tá certo. Vamos lá, então. Vamos agora ao nosso último depoimento de hoje. Uma figura maravilhosa, né? Representa demais aí a Mirante FM desde o seu início, né? Tocou demais aqui na Mirante FM. Toca muito, sempre seu trabalho muito bem feito. Grande Gerudi. E ele também, além disso, grande compositor de jingles e tudo mais. Jingles que ele fez fazem parte da história da Mirante. Curta aí um pouquinho. Vamos lá, GG. Rádio Mirante, a todo instante, emoções no ar, gente que brilha, agita a ilha, que bom amar você. Mirante tá ligado em você, 96 é beleza pura. Aumente seu volume pra ver, Mirante, Rádio Mirante, 96,1, ligada em você, Mirante, Rádio Mirante, 96,1, ligada em você. É isso aí, Mirante, parabéns, né? Muitos anos juntos, né? Desde o começo, Banda do Baixo, depois o lançamento do meu primeiro LP, Pungá, que foi um grande sucesso, e a Mirante lá alavancando a música maranhense, muito importante isso. E agora estamos na Jamaica Brasileira, Jamaica São Luís. Muito obrigado por tudo que fizeste pela nossa música, e estamos para frente, vamos juntos mais ainda. Muito obrigado, Mirante. Te amo. Beijo grande. Valeu, meu querido Gerudi. Muito obrigado. Tá aí, você sentiu os jingles, né? Já fazem parte da história da Mirante FM. Gerudi faz parte da história da Mirante FM, com certeza. E esses grandes artistas maranhenses, maravilha. E um dia ele gravou com Ângela Goulart, que já nos deixou, né? Deixou esse plano material, mas com certeza deixou um legado maravilhoso de muita energia, pura energia positiva. Ângela Goulart e Gerudi com Jamaica São Luís. E assim a gente vai encerrando mais um Linha do Tempo, né? Encerrando esse Linha do Tempo maravilhoso de hoje, deixando você aí com essa Jamaica São Luís. Parabéns, São Luís, 408 anos. Parabéns, Mirante, 39 anos. E a gente continua. Amanhã eu tô de volta. Aliás, amanhã não, hoje eu tô de volta às 22 horas aí com o seu trilha sonora. Mas amanhã, com certeza, a gente tá de volta aqui à 1 da tarde, trazendo mais, contando mais um pouco da história dos 39 anos da Mirante FM. Valeu, galera. Muito obrigado. Beijão. Obrigado aí à produção mais uma vez. Grande Evandro Costa, minha querida Paloma, Rainara, Pedro Sobrinho, Dorginho e toda a equipe da Mirante aí, dando aquela força, fazendo essa produção coletiva. Tchau! Parabéns, São Luís! Fazer planos. e fazer planos. Falar dos problemas do povo americano, americano. El rei Bob Marley no dije, pero dime Cliffe, pero dime Cliffe. Bamboleo en la isla y dije, la capital existe, la capital existe. São Luís, a ilha Jamaica, ai, ai, oi, oi, oi, oi, a capital brasileira do reggae. São Luís, a ilha Jamaica, ai, ai, de corpo livre, regue seu amor e o que for preciso. Encerra sua programação para voltar daqui a pouco com sons que a natureza forjou e o homem coordenou em criações da mais pura beleza. Esperamos você logo mais no reinício de nossas transmissões. Boa noite. Caríssimos ouvintes, obrigado. Óticas Diniz, nunca foi sobre óculos, foi sobre cuidar de você. Informa a temperatura. 32 graus. Tá feliz? Vem pro aniversário Óticas Diniz. Armação mais lentes de 0 a 4 graus por apenas R$39,90. E você ainda concorre a centenas de prêmios. São dois sorteios por dia. Diniz, a maior rede de óticas do Brasil. Quando converge pra vida, o verão é sol, é atitude, é estilo.